Concorrência, escutem, aqui é Paredão Status A. Eita, minha Teresina, minha boa demais, olha, mandar meu especial, Sistema Meu Norte de Comunicação. Vocês sabem que chefe é chefe, né, pai? E joga na bandada do avião e quer me Para de chibis, de chibis, de chibis. É o Edicel do forró. E comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vê passando na linha, vão tudo atrás. Elas gritam, ai, elas gritam, ai. Quando me vê passando na linha, tu vai lá atrás. Elas gritam, ai, ui, ui, ai. Quando me vê passando, ai. Mas comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai. Chefe é chefe, é pai. Depois que pega primeiro, bezerrinha vai atrás. Chefe é chefe, é pai. Chefe é chefe, é pai. E comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai. Chefe é chefe, é pai. Depois que pega primeiro, as novinhas vai tudo atrás. Chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, pai. Paredão Status A. O Bicho CD. Gravando ao vivo, sem pista, só estraga. Mas amiguinha que Xandinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Depois que pega a primeira, as doidinhas vem tudo atrás. Elas gritam, ai, ui, ai. Depois que pega a primeira, a galinha vem tudo atrás. Elas gritam, ai, ui, ui, ai. Bora, Teresina, vai. E comentou em Teresina que Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E depois que pega a primeira, sempre, sempre vai atrás. Ai, ai. As amiguinhas com Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega primeiro, os gordinhos vem tudo atrás. Ai, ai, chefe é chefe, né pai? Produções e mixagens DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Paredão Status Out. Moção das Estrelas. Paredão Status Up, o som que bate forte. Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. Se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Você garota pipi, joga a mão em cima, fortaleza e diz: vai, safadão! Seja uma estrela, siga essa estrela. Produções e mixagens DJ Fabinho no

vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar, vou botar. Vamos de cima, Ricardo, vamos de cima, vai. Mas eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? Quer que eu diga mesmo? Mas eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, deixa eu botar, deixa. Vou botar. Eita, vai tu. Vou botar, vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar, vou botar. Que é isso, Edu? Eu vou botar meu paredão pra tocar. Meu amor, já tô cansado, acho que vou tirar. Amanhã boto de novo. Não, DJ, eu vou chorar. Vou botar, sobreira. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar. Posso fazer o solo, posso? Tá, tá, tá. Eu posso improvisar? Coração teimoso, saudade. Quem chorava e quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim e o seu começou agora. Quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim e o seu começou. Acertou de novo, Gabriel Diniz. Sucesso do amigo Gabriel Diniz. Dia 14 agora de maio vai estar aqui em Fortaleza no Open Med. Rogério Corfino, meu patrão Paulino Júnior, que é meu dinheiro. Alguém me disse que você falou que se deu mal e que nunca pensou que eu ia fazer tanta falta assim. Tava bebendo e só falava em mim. Tentei demais e você não deixou. Me expulsou e me mandou subir. Trocou o certo pelo duvidoso. Coração teimoso, saudades aí. Mas você não deixou. Me expulsou e me mandou sumir. Trocou o certo pelo duvidoso. Coração teimoso. Quem sabe canta aí, ó. Paredão Status Out. Quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim. E o seu começou agora. Quem sorria hoje chora. Pra mim passou tempo ruim. Concorrências, escutem. Aqui é Paredão Status Out. Este é mais um CD com a marca dele. DJ Fabinho do Máximo. Paredão Status Out. Sabe de pessoas, sabe só as top. Ô casinha boa, é na beira da praia. Só entra convidado, o paredão tocando, o avião arregaçando. Tem bebida chegando, e o piso ainda tá cheio. Michele derramando, isso aí tá sem freio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado. E o sol tá pegando fogo, Teresina canta. Avião arregaçado, em bebida.

Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar? O verde onde é que está? Nem o Chico Mendes sobreviveu. DJ Fabinho do Máximo, mais um CD com a marca dele, tocando só as melhores do Vozão. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar? O verde onde é que tá? Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar? O verde onde é que está? Nem o Chico Mendes sobreviveu. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais andar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor daqui? Poluição do meu. O peixe que é do mar? Poluição do meu. O verde onde é que tá? Poluição do meu. Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor daqui? O peixe que é do mar? O verde onde é que tá? Concorrência. Isso. Aqui é Paredão Status A. Eita, chato e vem machucador, que tanta coisa vai lembrar. Ai, vai. Ela ainda sabe, eu sentindo o calor dela. Ai, ai. Tanto que eu quero andar direito, mas meu velho peito nunca para de doer. Ou eu danço esse shortinho com ela, um shortinho de roer. De vez em quando me faz aperreação, mas eu gosto dela e amoleço o coração. Sei que vou morrer de amor, amigo toca shot, velho amigo tocador. Quando eu começar a shotear, eita, e ninguém vai mais me segurar. Quando eu começar a shotear, eita, e ninguém vai mais me segurar. Paredão Status Alto, seja uma estrela, siga essa estrela. Eita, shot vem machucador, que tanta coisa vai lembrar. Ai, vai. Ela aí dançando e eu sentindo o cheiro dela. Ai, ai. Tanto que eu quero andar direito, mas meu velho peito nunca para de doer. Ou eu danço esse shortinho, ou ela shortinho, ou eu morro de doer. Ou eu danço esse shortinho, ou ela shortinho, ou morro de doer. Ela vez em quando me faz aperreação, mas eu gosto dela e amoleço o coração. Sei que vou morrer de amor, amigo toca o shot, velho amigo tocador. Quando eu começar a shotear, eita, e ninguém vai mais me segurar. Quando eu começar a shotear, eita, e ninguém vai mais me Produção e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Paredão Status Alto. Emoção das estrelas. Eu sou estupim da bomba. É você que me faz ser.